Diga. Alô. Só me diz, desculpa, cadê a ligação? Só me diz. Alô. Aqui eu tô meio abafado porque eu tô de comercial e teria que ir para o aeroporto. Você vai estar onde agora? Você Eu vou te conta um contar, pouco. eu daqui a pouco eu vou para o centro de Eu sei, convenções. encontro com intelectuais. É Sul-Americano, encontro. Ô, Moraes! É centro de convenções, é 1 quilômetro de onde você está, Wagner. Sul-América. Centro de convenções. Sul-América. Sul-América. É, que eu vou estar daqui a pouco. Ah, Ah. você, da onde você está, 1 quilômetro até lá. Eu vou E demorar você mais. está saindo da onde? Eu vou sair daqui agora, daqui 40 minutos eu estou lá. Você está onde? Eu estou aqui no Sofitel, é muito longe daí. É, o problema é que eu não tenho como esperar 40, que eu tenho avião 7h30. Meu Ô, voo. cara, traz uma porra desse caralho, eu vou te levar de carro. Não, porra. Deixa eu te Repare, contar o uma coisa. Cristiano está me ligando na outra linha. Então, deixa eu falar, fale com o Cristiano, que você tem que falar com Pronto. uma pessoa em Brasília. Não, tudo bem, eu vou atender ele agora. Agora deixa eu te dizer, ela, aquilo que você falou, se você der pra você, ela marcou segunda de noite. Eu posso, bicho, é o Alvo. seguinte, se eu não tiver preso, eu vou. Caralho. Tá, não, o que eu tô dizendo então que. Porque, veja, eu vou daqui pra frente, eu vou defender essa coisa do PT, essa coisa do petróleo, que eu acho que foi melhor do que Eu poderia acho. ser. Sabe, não pode, Também acho. mas como não se conversa, Wagner? Sabe? Não, mas tudo bem. Eu já conversei aqui no PT e dei as boas-vindas à campanha. Mas deixa eu Primeiro que falar ela para nunca você. mudou a posição dela. Nós perdemos uma porra lá, mas quer dizer que ela que mudou a posição. Eu sei, fala com o Mas tudo bem. Cristiano, que é Eu vou urgente para falar. você cuidar disso. Pode deixar. Tá E bom? aí, segunda-feira, pode ela que tudo bem? Pô, tudo bem. Tá À bom. noite. Tá bom. Falou. À Tá bom. noite, à noite. Tá. Valeu, abraço. Um abraço, querido. Tchau.